Lima 4. Solo 58, livre direito, chame solo 1, 2, 1, 2, 9. De nada. O Yukon, pra Aguel. Roma 649, solicite ao centro da frequência 1, 2, 5, 1, alterna 1, 3, 6, 2, 5. 1, 2, 5, 1, 3, 6, 5, obrigado, boa tarde. Camarino 5, vai 3, 1, 4. Vamos colocar, ligou, parceiro, 2, 2, 3, 1. Lima Kilo Zulu, check trem autorizado, pouso, pistão no zero, vento 1,50 graus, 08 nós. Lima Kilo Zulu, trem baixar travado. Oceané 6321, decolado aos 1900, chame controle 1, 19, 35. 1935. Salvador, boa tarde, Oceané 6321. Oceané 6321, suco de voo 320, sai da árvore. 320 na árvore, alguma possibilidade para ele? Lima Kilo Zulu no solo 01, livre direito, chame solo 1, 2, 1, 9. A 3155, chame esse frequência 125 decimal 1, alterna 136 decimal 2. 3155, boa tarde, obrigado. Triple 6527, recover C frequency 125 decimal 45, unable to 126 decimal 85. 125 126 85, 35627. Kilo Romeo Oscar, está autorizado para atacar. Obrigado. O 1755 desça para 4 mil pés. O ajuste é 10013. 1013, we're standing by for the clearance on Apron 3, November 6, 100 miles from Columbia. Good afternoon. Controle 6321, poderia voar Elefa? Mantém o perfil. Afirmativo. Nota, reposta, tá bom. Mataria da Caramba. Estão autorizados o cruzamento da 1735 até a parte 5. Já visual com campo, quilo Romeo Oscar. Quilo Romeo Oscar, torre, 1-8-6. 8-6, obrigado. Quilo Romeo Oscar. Prossiga quilo Romeo Oscar. 2 minutos para a rotatória visual com campo. Quilo Romeo Oscar, repasse 3 milhas da final da 1-7. 3 milhas da 1-7, Romeo Oscar. Azul 4110 para o táxi, nós temos 119 a bordo, autonomia para 3 horas, alterna galhão. E 386, obrigado, bom trabalho. Oscar. Quilo Romeo Oscar, check 100, autorizado pouso 1-7, vento 1-7-0 graus 092. Veio pouso 1-7, baixar travado de fábrica, o Quilo Romeo Oscar. sir, understand it's flight level 430 via upper Zulu 10 off of runway 10, 1935 5144. Can you read the rest of the clearance slowly again, please, the full route clearance? Chené 6321, Salvador. Prossiga. Suba restrito 190. 190. Turn to Delta, Alpha, Echo, Lima. And then Lima, Echo, Delta, Alpha to Bravo, India, Delta, Echo. Confirm. Perfil 1755. Estimativo, autorizado descida para 2000 pés, reporte localizador com 1013. 2000, localizador vai reportar. 755. After Lita, it's direct Bravo Romeo India Delta Echo, confirm. 4110. And then after, understand the squawk is 5144, after Bravo, India, Delta, Echo, what is the rest of the clearance? 5488 da Trip, na escuta. Mantenha 210 e voe turna. Mantenha 210, voando turna 3488. Thank you much for your help. Solo Salvador, boa tarde. Tipo 5481, da hora. Para. Quantas horas para você? Geral 35, bom dia. Boa tarde, 4110. 321, sube, mantenha 200. Chané 6321. Controle Salvador, muito bom dia, muito boa tarde. Azul 4110, decolado da EL 1500. Contato radar 4110. Xará 6321, prossiga na subida para 320 e chame Recife 260. Trip 5488, desça para 2000, reporte localizador com 1013. Para 2000, tratamento no localizador com 1013, trip 5488. Táxi. Para o controle. O meu óculos atrás confirma de esquerda? Que loucura, cara. nota para o 7. Com 755. Turno 755, torre 8.6. Alfa Vitor Juliette, Libração Márcia, vamos para táxi. Torre Salvador, 755, baixou e checou. Zero graus, 07 noite. Volta agora. Bel, autorizado o táxi, 70, 61, 17. Romeu, acabou o tempo. No 925, bota a indicação, chegada bom, fidista para 1.250. Juliette, autorizado o táxi, está em intersecção da 17, fica dentro ao Índia November Alpha, na mesma intersecção. Controle, 410 autorizado, tipo 360. 4110 autorizado, 360. Está pronto, Jonathan. Está pronto, 4. Bom, 755 no solo 217, livre direita, chame solo 12.9. Primeiro direito é 219, no solo gol, 17, vai comprar baixo. Nael, Leda Brisa, acorda 190, 1935, campo na meia hora. 1729, está autorizado, gol, pushback. Boa tarde. 6-1-9. Boa tarde, 7-1-9. Salvador, boa tarde, boa no 7-1-9. Delta, eu estou recebendo alto e claro, inclusive no solo, ok? A gente respondeu todas as chamadas no solo. Como recebe a torre? Recife, autonomia de 3 horas mais 30 minutos. 0077. Rua direita após decolagem, via corredores, ou liberação direto mantém junto ao controle 1935 e o transponder é o padrão 0125, agora. Zero, parte 4, livre estacionar, chame táxi, Eco Delta. Ficará atento aí o César 150 da CFA, que já estão os dois na interseção aí com o pátio, ok? Chama pro táxi, tentando a movimentação, tá livre estacionar, Eco Delta. Vem Belfo, autorizado a linha e decolar pista 17, vento 160 graus, 092. Aero vento 160 graus, 092. CNA na 10 e decolar, 20º tem posição. Agora 77 com 5. Luciano, Xanair 63, zona 4. Gente, vento 160 graus, 08 nós. Trip 5488, complete aproximação, torre 18, decimal 6. Vitor Juliette, autorizado a alinhar e manter a cabeceira 17. Salvador 35488, CLF. 35488, continuando a aproximação, aguarde pista livre. Continuando, aguardando pista livre, 5488. O senhor podia repetir a autorização a partir de trás da conquista? Camarada, autorizado, cruzamento do campo, obrigado. Oceané 6314, decolado Alves 22, chame controle 119, decimal 35. 935, boa. Boa tarde, é o Oceané 6314, decolado no perfil da Momo. Sane 6314, contratado ao Sanjou 340, saída Momo. 340 na Momo, hoje. E após a da conquista, voa segundo plano de voo. Controle general 35, transponder 5176 para o trip 5241. Chama no 33. Por aqui, ano 935, em novembro, alto, seu regresso. Descendo 7 da massa, pronto pro táxi, com 84 a bordo, uma hora, 4 horas e 20 pontos, alterna Guarulhos. 5, desça para 4 mil, ajuste 1093. 4023. Controle Salvador, que é o Papa Romeu de Anavia da Alfa, decolado da 107. Pista 10, vento 170 graus, 079, cheque sem pouso. Sem pouso, pista 10, trip 5488, trem baixo checado. Alfa Vitor Juliette, decolado aos 24, chama o controle 119.35. Olá, controle 119.35, Alfa Vitor Juliette. Aqui é o Delta. Autorizado táxi até cabeceira 17. Mike Eco Delta, negativo da colagem, tem uma aeronave na final da 10. Mike Eco Delta, ciente, após o pouso da Trip 5488 na final da 10, autorizarei a sua decolagem do pátio. 5488 informa que no glide, cruzando 800 pés, concentração de urubus, ok? Ciente, Trip 5488. Pés do ajuste no 0 no 3, autorizado TLS, posso estabilizado. Posso estabilizado. Objeto 5729 no tempo de espera da 10. Até 5729. November 600 Alfa Romeo is ready to taxi from 8.3. Mike Echo Delta autorizado, decolagem, reporte fora do solo, vento 180 graus 079. Objeto 5729 autorizado a linha e manter cabeceira 10. Ali manter 10, 5729. And in November 600 Alfa Romeo is cleared to taxi from apron 3 via the main apron to India and to tower 118.6, November 600 Alfa Romeo. We have two persons and three crew. That's five total. Thank you. 2129. 5488. Mike Eco Delta ciente. Alô, 35488, Libro. Afirmativo, Alfa, Kilo, 43, é o que você vai usar do 35488. O Delta fora do solo 27, no controle 119.35. Que é o Delta? Confio para mais Eco Delta. Eco Delta fora do solo 27, no controle 119.35. Delta. Webjet 5729, autorizado decolagem, pistão 10, vento 180 graus 089. Está autorizado decolagem web 5729. Eco Delta mantém curso de visual 510. Delta. Siga com 3217. Opera em 121.9. Por favor, de novo, na 121.9.